cegueira te leva pro fim do poço. Sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco. Está aqui e pouco. O crime e a cegueira te leva pro fim do poço. Sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco. Tentador, mudou de horror, mudou de tormento, mudou de veneno. Quem não tem Jesus vive no engano e no sofrimento desse mundão corrompido, desse mundão traiçoeiro. O caminho certo, ele é estreito, cheio de espinho e dificuldade. Os mano atrás das grades, fisicamente, espiritualmente, soltos pela cidade ou na detenção, lá no fundão. Andando sem direção, achando que na sua vida, parceiro, não tem solução. Desiludido, tipo ferido, abandonado, esquecido. E o capeta no seu ouvido, mente vazia, um perigo. Na beira do abismo, no fundo do poço, pra família só dá desgosto. Espere um pouco, eu te apresento quem morreu pelos loucos, o carpinteiro de Nazaré. Você pode botar fé, de braços abertos ele morreu, pra que eu e você tivesse de pé, pra não blasfemar e não reclamar. E a caminhada trilhar e acreditar que a sua vida pode curar, libertar. O crime e a cegueira te leva pro fim do poço. Sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco. Cegueira te leva pro fim do poço. Sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco. Cabuloso esse mundão, já levou uma pá de irmão, toca na cara e canhão na mão. Morreu sem a salvação, iludido com os plaquê, droga, mulher e rolê. Os prazeres desse mundo louco quer seduzir você, não pague pra ver. Falo pra você, Jesus é melhor, pode crer. Fica ligeiro que a TV também corrompe você. O olho brilha, a carne treme, pra botar a mão nos malotes, pra pagar de Land Rover. Ter fama, conceito e bota, a tropa de choque raja você, pra te mostrar na TV a mesma que te seduziu e brilhou o teu olho pra você ter. O mundo é um louco e o sistema caminha tipo lado a lado. Jesus, única saída pra isso tudo, meu chegado. Não é caô e nem conversinha, a ideia aqui é mil grau. Abrace a causa de Cristo, não quero ir no seu funeral. Não é sermão, aí parceiro, quero que você entenda que o mundo é um louco e a vida do crime. Parceiro, não compensa, não compensa viver oprimido. Não compensa viver desse lado, ó, escama brilhando no prato. Vários uísque importado e o inimigo dando risada. Jesus lá de cima ligado, é escolhido, não vai morrer. Aprisionado, algemado, seja livre em nome de Cristo. Deixa ele mudar sua vida e aos seus passos te libertar, curar, restaurar. O mundão tá louco, jaz do maligno. Tá pertinho a segunda vinda de Cristo. Você, truta, que pensa que tá esquecida aí no fundão desse presídio, Jesus tá te vendo, tá vendo o seu sofrimento. Vai chegar ao fim, assim que você entender que Cristo é por você. Se entregue pra Cristo, rapaz, ele morreu de braços abertos por você, guerreiro. Seja livre desse mundão louco. Desse mundo louco, está aqui e pouco. O crime e a cegueira te leva pro fim do poço. Sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, sai desse mundo louco, está aqui e pouco. O crime e a cegueira te leva pro fim.